Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos e que noite abençoada nós temos, que podemos estar aqui acolhidos tão amorosamente por benfeitores espirituais, sob a proteção de Jesus, sob a inspiração de benfeitores que nos conduziram até aqui, o acolhimento fraterno dos nossos irmãos encarnados. E a bênção de podermos viver no mundo nessa época que nós vivemos. Neste momento importante da evolução do planeta, da humanidade, nós estamos aqui enfrentando grandes lutas, grandes desafios. E felizmente, nós que vivemos nessa parte do planeta chamado Brasil, nós não enfrentamos lutas tão grandes quanto outros irmãos nossos enfrentam em outras regiões muito tristes, muito sofridas desse mundo. Talvez nós tenhamos momentos de dor intensa em nossas histórias, talvez sejamos pessoas aí já bem testadas pela vida, talvez nós enfrentemos provas bem desafiadoras, mas de uma certa forma nós estamos, até certo ponto, bem protegidos nesse país. Apesar de, lamentavelmente, existir momentos e certas regiões do país que enfrentam muitos problemas também com a criminalidade, mas isso tudo faz parte de um grande processo de transformação do planeta. Todas essas experiências fazem parte de um grande processo de transformação que nós estamos vendo o planeta passar. E digo que é um momento abençoado porque as nossas forças, os nossos potenciais estão sendo desenvolvidos com tanta experiência que nós podemos hoje não só viver, mas receber através da comunicação, através dos meios de comunicação, quando chegam até nós o relato de tantas experiências. Não é a mesma coisa saber da experiência do outro e viver a experiência, mas saber da experiência de alguém acrescenta muito na nossa existência. Não é à toa que tantas notícias chegam até nós, tantas informações, tantas histórias. Todas elas devem ter algo a nos ensinar. Porque a nossa existência terrena é essencialmente de aprendizado. E tudo o que se passa na vida é para nos ensinar de alguma forma. Às vezes nós enfrentamos uma vida simples, uma vida corriqueira, uma vida que aparentemente não tem nada de especial. E nós imaginamos que uma vida assim, ela é sem sentido, sem propósito. Eu simplesmente vivo, cumpro uma rotina, cumpro obrigações. E quando nós analisamos a existência humana, nós vamos perceber isso. A maior parte do tempo de nossas vidas compreende situações aparentemente sem importância. Compreende situações que aparentemente não têm significado. Porque nós percebemos que nós despendemos muitas horas do dia cumprindo certas obrigações, certos deveres, atendemos uma rotina. E qual o sentido disso? Porque a nossa vida, ela é marcada por um tempo muito maior de aparente inexpressão, de aparente sem importância, e poucos momentos realmente parece que são importantes na vida. É sobre essas questões que nós falaremos nessa noite. Que talvez o grande e mais importante na vida sejam exatamente essas situações corriqueiras, pequenas, sem tanta importância, e que elas sim é que trazem um grande resultado. Nenhum de nós vai menosprezar um ato de heroísmo, um ato de grande coragem, alguém que no momento decisivo tem a sabedoria de dizer, vamos por este caminho e encontramos uma solução. Ninguém vai menosprezar aquelas pessoas que realizaram grandes feitos, descobriram situações importantes, fizeram revelações significativas. Mas a nossa existência, por mais obscura que ela possa parecer, ela não é desprovida de sentido nem de razão. A nossa existência, por mais simples, por mais humilde que ela possa parecer, ela é uma grande experiência, ela é uma grande oportunidade de vida. É que muitas vezes nós temos uma tendência a valorizar aquilo que é muito grande, aquilo que é muito expressivo, aquilo que aparentemente é o que muda a vida de todas as pessoas. E esquecemos que, na verdade, nós estamos mudando a vida das pessoas diariamente. Na verdade, nós estamos produzindo obras significativas todos os dias e não percebemos. E essas obras muitas vezes nem são tão positivas quanto nós imaginamos. Vamos tentar nesta noite então trazer algumas ideias para percebermos que é no dia a dia, na vida simples, na vida corriqueira, que nós temos as grandes oportunidades de elevação espiritual. Quando nós analisamos então a existência humana, nós percebemos que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. E que o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Podemos pensar que a nossa vida, desde o momento que nós nos preparamos para reencarnar, iniciamos o processo reencarnatório, é uma corrida contra o tempo. Alguns vieram para cá para viver pouco tempo. Tem crianças que nascem e vivem algumas horas. Outros levam anos e atravessam um século de vida. Mas para todos, a partir do momento que iniciamos a reencarnação, é uma corrida. Podemos dizer que é uma corrida contra o tempo. Porque embora o tempo não exista na realidade do espírito elevado, do espírito puro, para nós, espíritos em evolução presos na matéria, o tempo é uma realidade. O tempo significa esse momento de permanência na experiência material. Pudessem esses espíritos desencarnados aqui presentes hoje falarem para cada um de nós a importância da vida material para a evolução do espírito, eles diriam: aproveitem ao máximo essa vida que vocês têm. Aproveitem todos os minutos para fazer algo importante, algo significativo, porque esse tempo ele é precioso. Há espíritos que aguardam ansiosamente a oportunidade de vir para o mundo material, porque aqui é uma grande oportunidade de elevação. Imaginem, a vida de cada um de nós, ela é objeto, me desculpem os desencarnados, de inveja de muitos deles que gostariam muito de ter as oportunidades que nós temos. O nosso corpo doente, a nossa família conflituosa, a nossa carência material, ou a nossa abastância, ou as oportunidades positivas, todos eles aguardam esse momento ansiosamente, quando iniciará uma nova reencarnação. Assim, espíritos que têm medo da vida material, como pessoas que são espíritos encarnados, também têm medo da vida material e fogem das grandes oportunidades da vida. Há espíritos que estão do lado de lá protelando a sua vinda. Mas chega um momento que a sabedoria divina determina: vá! E o espírito tem que reencarnar. Assim como nós, que podemos também ter medo da vida, das situações que ela nos apresentam, mas nós somos empurrados pela vida para avançar. Porque a lei que determina o nosso progresso, ela é inflexível. Nós vamos ter que progredir. Nós estamos em crescimento permanente. Às vezes a gente estaciona por um tempo, mas em algum momento vem algo que nos desacomoda. Isso é o que chamamos de sofrimento, de dor, de decepção. Todas essas situações que nós lamentamos tanto e consideramos tão negativas, e naquele momento são de fato negativas, elas são forças propulsoras da nossa evolução. Por isso que não devemos amaldiçoar nem lamentar nenhum dissabor da vida. Porque eles estão justamente nos impulsionando, nos tirando dessa acomodação de ficarmos parados em nossa evolução. Porque o tempo que nós temos aqui, ele é certo, ele é determinado. Um dia ele se esgota. Nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual. Mas vida como esta que nós temos, não teremos nenhuma outra mais. Teremos inúmeras oportunidades de reencarnar, é certo, mas esta vida, com as pessoas que nós conhecemos, como elas são, o papel que elas representam em nossas vidas, o que estamos fazendo, esse encontro magnífico que nós chamamos de vida, como este, não existirá outro momento na eternidade para nós. Por isso que nós temos que fazer o melhor agora, porque esse momento ele é muito especial, ele é muito significativo para a nossa evolução. O nosso tempo está passando, como passam os minutos dessa palestra, e nós trazemos aqui a imagem de uma ampulheta, um instrumento antigo que o homem utilizou para medir curtos intervalos de tempo. Com a passagem dos grãos da parte superior para a inferior, nós podemos representar então essa passagem do tempo. Podemos imaginar que para cada um de nós existe uma ampulheta simbólica, que é esse tempo que nós temos de vida aqui. E que cada um desses pequenos grãos que caem, que vão contando essa passagem de tempo, representam as pequenas oportunidades, as pequenas situações na vida, as pequenas atitudes que têm um significado todo importante em nossa evolução. Porque no seu conjunto, elas formam a nossa experiência. Por isso que cada experiência de nossa vida é tão importante. Cada encontro, cada palavra, cada pessoa que nós vemos, que nos relacionamos, cada ideia que nós produzimos, cada ato tem um sentido nesse conjunto todo. Tem um significado e tem uma ação que produz reflexos sobre nós. Podemos imaginar então que essa ampulheta, ela representa então o nosso tempo de vida, e esses grãos que caem continuamente até o término da nossa existência material são os nossos pensamentos. Quantos pensamentos produzimos por dia é contado na casa de milhares, e pensamos continuamente porque esse é um atributo nosso, capacidade de pensar permanentemente. São também as palavras, e quantas palavras dizemos todos os dias? Milhares de palavras. Mesma pessoa mais calada, em algum momento da sua vida, ela falou muito ou falará muito, porque a comunicação oral é fundamental na nossa experiência. Até mesmo aqueles que não a possuem, em algum momento já possuíram ou possuirão no futuro, porque a comunicação é extremamente importante. Então, cada palavra, por mais inexpressiva que ela possa parecer, ela tem uma importância muito grande. E podemos dizer que as nossas ações, até a forma como eu deposito um objeto sobre um móvel, reflete a minha atitude, a minha postura perante a vida. E pode provocar reações. Basta eu jogar isso aqui, todo mundo se espanta. Se eu coloco suavemente, ninguém tem reação. Então, cada uma dessas nossas possibilidades de agir no mundo, pensando, falando ou agindo, tem reflexos profundos na vida que nós nem imaginamos. E muitas vezes, por desconhecê-los, é que nós não percebemos o quanto nós podemos, de cada momento, de cada situação, extrair grande possibilidade de elevação espiritual. Para sustentar essa ideia, nós vamos buscar as informações de 3 benfeitores espirituais que nos falaram, cada um deles, sobre pensamento, palavra e ação. Vamos começar com o pensamento a partir da obra desse espírito admirável, André Luiz. Nós devemos muito a ele porque ele nos revelou, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, inúmeras informações sobre a vida espiritual. O pouco que sabemos com confiança, com uma dose grande de confiança sobre como é a vida espiritual, é pelas mãos abençoadas de Chico, que foram guiadas por André Luiz. E ele nos revelou informações importantes sobre a nossa vida mental. Como, por exemplo, essa. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes, que se lhe sintonizem com as criações mentais. Esse texto maravilhoso, tão bem elaborado por André Luiz, vamos traduzir dizendo que tudo que nós pensamos, nós estamos produzindo um reflexo sobre outras mentes. E o que eles pensam, estimulados pelo nosso pensamento, volta para nós. Então imagine diariamente o quanto nós estamos, através dos pensamentos que emitimos diariamente, nos sintonizando com espíritos e com encarnados que irão criar um estímulo que vão reforçar em nós esses mesmos pensamentos que nós temos. Eu penso em alguém com ternura, com amor, com afeto. Qual a natureza de espíritos que esse meu pensamento me liga? Espíritos amorosos, espíritos afetuosos. O que eles estimulam em relação a mim? Afeto, carinho, amor. Penso eu em alguém com raiva, com desejo de vingança, eu vou me ligar com quem? Com espíritos dessa natureza. E o que, que eles reforçam em mim? Esses pensamentos que podem me conduzir a essas ações. Percebem como simples pensamentos, simples imagens mentais que vamos criando, têm um poder de determinar como a nossa vida será? Se eu penso em termos de amor, de bondade, de generosidade, de perdão, de caridade, a minha vida se transforma nisso. Outro dia eu pensava na condição do Chico, que ser maravilhoso, que tinha aquela atmosfera amorosa que envolvia as pessoas, que fazia as pessoas sentir bem de estar na presença dele. O que era aquilo? De onde vinha aquela sensação de bem-estar das pessoas que sentiam tão bem perto dele? E não é só ele, há outras pessoas também que inspiram em nós essa vontade de nos aconchegarmos a elas, de estarmos ali, de querer estar habitando aquele ambiente delas. Por quê? Porque essas pessoas estão pensando aquilo que nos atrai, que é esse clima de amor, de bondade, de carinho, de fraternidade. E eles pensam sozinhos nisso? Não. Também os espíritos que os rodeiam estão pensando assim. Então isso cria realmente um ambiente amoroso. Percebe por que no lar nós temos que cultivar bons pensamentos? Por que na casa espírita nós temos que cultivar bons pensamentos? Por que no ambiente de trabalho nós temos que cultivar bons pensamentos? Por que na rua nós temos que cultivar bons pensamentos? Nós estamos determinando a vida que nós teremos a partir do nosso pensamento. E eu estou criando disposições a partir do que eu penso. A minha força de agir em determinado sentido vem a partir do pensamento que eu crio. Só um pensamento, ele pode comprometer a nossa existência. Dependendo do que eu sinto e da intensidade que eu vivencio em um determinado momento, eu atraio para junto de mim inteligências vigorosas, que podem ter interesse naquilo que eu pensei. E elas podem me estimular a agir naquele sentido. Então, um simples pensamento tem uma importância muito grande. E André Luiz conclui o seu raciocínio assim: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. E aí alguém talvez se depare com uma dificuldade. Perceba neste momento que cultivou pensamentos infelizes. Cultivou pensamentos deprimentes, pensamentos que acentuam vícios. Como se rompe com tudo isso? É com esforço, é com tentativas contínuas. Mas nós temos, felizmente, recursos maravilhosos que o Criador nos deu para mudar o nosso padrão mental. Por exemplo, a oração. Jesus uma vez ele disse que tudo o que nós pedirmos a Deus em oração, Ele nos dá. E nós, ingenuamente, ficamos pedindo carro, casa, salário, comparado a uma mente em harmonia, isso não é nada. Comparado a uma mente em paz, isso é muito pouco. Porque a mente em paz vai por ela mesma a conquista desses bens. A mente harmonizada com os desígnios do Pai, com aquilo que Deus determina para a nossa vida, nos coloca no lugar que nos pertence, muito ou pouco, mais ou menos. Por isso que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, que é essa paz interior decorrente da nossa harmonia com as leis divinas. Quando nós nos colocamos dessa forma, tudo vem. Por isso que a gente precisa parar de pedir a Deus as coisas materiais, embora também possamos pedir, podemos. Mas nós temos que buscar primeiro essa realização interior de pedir a Deus o equilíbrio das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Não tenham dúvida, nós teremos a força para vencer todos os pensamentos infelizes. Peça, mas peça com vontade de superar aquilo. e você sente uma disposição diferente de lutar contra aquele pensamento. Então nós podemos mudar a nossa vida mental com esse recurso maravilhoso que é a prece, que não é algo mecânico, que não é algo decorado, que é algo que vem da nossa profundeza, do nosso desejo manifestado a Deus daquilo que realmente nós queremos. E temos outros recursos acessórios que ajudam a manter o nosso pensamento em equilíbrio. Esse instrumento maravilhoso que é o livro, em especial o livro espírita, que inspira, que renova, que traz ideias novas, que nos traz bem-estar. Tenhamos sempre à mão o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de mensagens, e a hora que o pensamento perturbador vem, substituamos o nosso pensamento perturbador por uma ideia elevada. E nós passamos a perceber que nós começamos a mudar o nosso padrão de pensamento. E vamos romper com aquilo que inspira em nós pensamentos inferiores. A maior parte da programação das TVs aberta, a cabo e hoje através da internet, tem obras que nós não precisamos delas. Vamos abolir o contato com isso. Vamos selecionar aquilo que nos traz novas ideias. Buscar aquilo que inspire ideias elevadas. Um dia nós estaremos num estágio de evolução maior, nós não vamos precisar ter medo do contato com as coisas inferiores. Mas até lá, vamos abdicar da programação de TV que é reconhecidamente de natureza inferior. Vamos abdicar dos sites que inspiram uma série de comportamentos que nos instigam uma série de vícios. Vamos abdicar da conversação com outras pessoas daquilo que é de natureza inferior. Nós vamos cortar esse estímulo à imperfeição e passamos a produzir uma onda mental diferente, que passa a nos ligar aos espíritos mais elevados, que estimulam em nós ideias elevadas, e ideias elevadas nos faz ou nos fazem elevar. Então os pensamentos que nós nutrimos diariamente, eles têm um poder muito grande em nossa evolução. Eles estão determinando o nosso futuro. E para falar de palavra, o quanto as palavras que diariamente nós produzimos representam em nossas vidas, o quanto elas interferem, vamos buscar a inspiração desse sábio benfeitor Hamed. A referência do André Luiz eu esqueci de ler, falava, era no livro Mecanismos da Mediunidade. A referência de Hamed está em Renovando Atitudes, capítulo 27. Olha o que ele fala sobre o poder que as palavras têm em nossas vidas. E futuramente nós traremos uma palestra, se nos for permitido, sobre o poder das palavras. E nós vamos ver o quanto elas podem determinar a nossa vida, o quanto elas mudam a nossa condição. Hamed, ele fala isso sobre as palavras, olha só. Todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Já perceberam quantas coisas nós sabemos, quantas ideias nós temos, quantos posicionamentos nós assumimos na vida? Não porque nós vivenciamos situações reais que nos levaram àquilo, mas porque nós ouvimos outras pessoas falarem sobre aquilo. Podemos dizer que a maior parte do que nós sabemos não é da nossa experiência direta, vem da experiência dos outros. Então, o que nós falamos diariamente está construindo conceitos, ideias, está determinando comportamentos na vida das pessoas. Logo mais, nós vamos ver como isso interfere até na vida familiar. Quando ele diz que nós chegamos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade, é isso. Tudo que as pessoas me falam, de alguma forma, interferem sobre o que eu sei, sobre o que eu aprendi. Eu lembro um episódio de uma pessoa que ela chegou a odiar outra sem nunca ter conhecido ela pessoalmente. Apenas pelos relatos que um familiar fazia a respeito desse chefe, A esposa passou a odiar esse chefe. Veja, como é possível nós termos indisposição em relação a alguém que nem tivemos um contato direto com essa pessoa, que não sabemos como é a personalidade real. Percebem que tudo o que nos falam está de alguma forma determinando o que nós estamos achando da vida. Nós podemos admirar ou odiar uma pessoa a partir do que falam sobre elas. E nós podemos aceitar a vida como ela é ou não, de acordo com o que falam. Hoje nós vivemos uma situação muito perigosa na sociedade. Nós falamos tanto que o mundo é um lugar ruim, que o Brasil é um lugar ruim, que a nossa sociedade não presta, que está tudo perdido. E nós esquecemos que crianças e adolescentes nos ouvem diariamente falando sobre isso. Que ideia nós estamos criando sobre o mundo para eles? Às vezes a nossa insatisfação, nosso descontentamento com a vida, nos leva a fazer colocações que para os outros que ainda estão em formação, estão em desenvolvimento, eles absorvem de uma forma profundamente negativa e interfere na sua disposição perante a vida. Então temos que ter uma cautela muito grande com o que nós falamos, porque isso induz comportamento, determina as atitudes que outros vão ter. E Hamed concluiu a sua ideia assim sobre a palavra: reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Afirma-te doente todos os dias e você passa a se comportar como doente. E o seu pensamento reforçando essa ideia, você adoece. Amaldiçoe a sua vida todos os dias e você perceberá em pouco tempo que a sua vida é muito desgraçada realmente. Agora faça o contrário. Abençoe tudo e a todos que estão ao seu redor. Não com hipocrisia, porque existem muitas coisas realmente difíceis e desagradáveis no mundo. Mas aquilo que é bom, exalte, reconheça. Mostre que há possibilidades na vida que são boas. E em pouco tempo nós perceberemos, a vida é uma experiência muito abençoada. Depende o que nós queremos destacar no momento. E criamos na imagem das outras pessoas as ideias a partir daquilo que nós estamos afirmando, positivamente ou não. Percebem como as pequenas palavras, junto a pequenos pensamentos, têm o poder de determinar a vida que nós teremos? E aí, para falar das atitudes, das ações, vamos trazer as reflexões da benfeitora Joana de Anjos no livro Ser Consciente, capítulo 2. Joana de Anjos nos traz uma receita de sucesso extraordinária, algo que poucas pessoas tentam e que traz resultados para tudo aquilo que o indivíduo queira alcançar e que possa ser alcançado naturalmente. Ela fala assim, olha: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Quando ela diz isso, olha, contínuos esforços, esse é o segredo para todas as realizações. Muitas vezes, por deixarmos de fazer aquilo que cabe no momento certo, é que as coisas não acontecem na vida. Tem pessoas que lamentam, muitas vezes, não terem, por exemplo, uma estabilidade profissional. Existem sim casos de provas nesse sentido, de pessoas que vieram com uma experiência nesse sentido, de nunca conseguirem se estabelecer profissionalmente de modo satisfatório. Mas o grande número que existe de pessoas hoje que não se ajustam a nenhuma atividade, excluindo o fator aí de problemas econômicos de uma sociedade em determinado momento, mas o maior número das pessoas é por falta dos esforços contínuos, de se dedicar ao seu trabalho, de fazer o melhor de si por um tempo, e percebendo que ali ninguém reconhece, parte para um outro local. Mas antes, tentando o que cabe naquele momento. Há pessoas que não encontram, por exemplo, nunca a paz familiar. Mas por que não tenta todos os dias o caminho da paz dentro do lar? Prefere o caminho da discussão, da agressão, do revide, da vingança, das pequenas vinganças. Ela me fez isso, eu faço isso para ela. Ele me maltratou, eu maltrato ele. As pessoas agem continuamente, muitas vezes de maneira errada, que só agrava os problemas, só traz sofrimento. Mas quando nós insistimos nas atitudes corretas, em algum tempo elas rendem resultado. Em algum tempo elas trazem alguma mudança. Nem que nós chegamos à conclusão de que não devemos mais insistir ali e partamos para uma outra experiência. Mas aquilo que nós insistimos de bom, consolidou em nós o caráter bom. Consolidou em nós a atitude boa e nos fortaleceu nessa caminhada evolutiva. Quando partimos para uma nova experiência com outras pessoas, estamos já com uma experiência que nos dá base para agir de forma correta com essas pessoas. Percebam que todo o resultado de nossa vida depende essencialmente das boas palavras, dos bons pensamentos e das boas atitudes. Isso tem que ser constante. Eu não posso pensar e agir e falar no bem apenas uma vez por semana quando eu venho aqui no centro. Ou lembrar dos ensinamentos de Jesus só na hora do Evangelho no lar. Isso precisa ser uma prática diária. Precisa ser uma atitude que eu tenho perante a vida. Pequenina. Ao acordar, é uma pequena prece breve, pedindo o amparo para aquele dia. Durante o dia, é eu insistir na atitude positiva. É falar a palavra positiva. E eu insistir continuamente. Hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, em algum momento a nossa vida se transforma. O que não dá é para hoje eu querer o bem e amanhã eu agir o contrário. Um dia eu estou convencido de que o melhor é eu agir pacientemente. Amanhã eu estar convencido de que eu tenho que agir de uma forma agressiva. Nós temos que ter constância no bem para observar os seus resultados. E nós vemos então que as pequenas atitudes perante a vida, elas vão ser decisivas em nossa evolução. E nós temos muitos exemplos de como pequenas ações interferem profundamente na vida. Pequenas decisões que as pessoas tomam são decisivas para a vida dela e de outras pessoas. Quer ver um exemplo interessante? Ó. Pequenas situações que nos favoreceram a existência. Quantos de nós não iniciamos, às vezes, a nossa vida profissional porque alguém acreditou em nós e nos deu a oportunidade de trabalho? Nos ofereceu o primeiro emprego. Foi uma atitude que essa pessoa teve e foi decisivo para nós. Ou aquela pessoa que lá, quando nós iniciamos a nossa alfabetização, ela teve paciência conosco e nos ensinou a escrever as primeiras palavras. E fica aqui a lembrança amorosa dessas pessoas que nos ajudaram a aprender a ler e escrever. Oportunidade maravilhosa que nós temos do conhecimento. Imagine as pessoas que nos deram uma segunda chance quando nós cometemos o primeiro erro e acreditaram em nós e nos ofereceram uma nova oportunidade. Foi uma decisão pequena da pessoa, aceitar ou não o nosso erro e a nossa possibilidade de acertar novamente. E ela escolheu essa, de nos dar uma segunda chance. Quantas pequenas oportunidades nós precisamos no dia a dia? Um favor, um bem, algo que alguém nos oferece, pequenino, mas que reflete em nossa vida. E nós, muitas vezes, não percebemos que, às vezes, até uma palavra simples que endereçamos a alguém repercute profundamente na vida. Um colega professor me contou uma história que ele vivenciou com uma aluna. Ele também espírita. Quando soube que a aluna tinha faltado por causa do falecimento da avó, ele a confortou quando ela voltou às aulas. Falou que ela tivesse confiança, que existia mundo espiritual, que a avó dela seria bem acolhida, que ela não poderia se entregar ao sofrimento aqui, porque a tristeza traria a ela dificuldades para a vozinha dela. E passado algum tempo, essa aluna escreveu para esse professor dizendo o quanto aquelas palavras tinham sido importantes. Porque ninguém na família tinha se lembrado que aquela criança também estava sofrendo com a perda da avó. Embora não demonstrasse chorando, como a mãe dela demonstrou, ela também sofreu com a perda da avó. E aquelas palavras do professor levou ela a se sentir profundamente confortada. Afinal, alguém estava percebendo que ela também tinha sentido a perda da avó. Ele relatou que quando ele falou aquilo, ele fez de uma forma assim despreocupada, falou rapidamente, e ele não imaginava o alcance que aquilo teria, a ponto da aluna depois escrever uma carta de 4 folhas explicando para ele todo o sofrimento dela. Então veja, às vezes o nosso abraço, o nosso acolhimento a alguém, palavras simples, cria um estímulo poderoso para outra pessoa. Coisas pequenas que refletem o bem maior. E olha só, exemplos que influenciam o nosso redor. Falam tanto das coisas negativas que nós temos, mas nós convivemos diariamente com pessoas maravilhosas, pessoas que cumprem seus deveres, que conduzem a sua atividade corretamente, pessoas que são íntegras na execução ali dos seus compromissos. E essas pessoas, às vezes, ali habitam o mesmo lar que a gente. A gente fala tanto da desonestidade do país, mas, gente, a maior parte das pessoas que vivem nesse país são de pessoas honestas, íntegras, corretas, trabalhadores. A maior parte das pessoas que estão hoje aqui no nosso país são pessoas do bem. E nós esquecemos desses grandes exemplos que nós temos. Às vezes em nossa família, os nossos pais, os nossos avós, tios, pessoas que enfrentaram obstáculos imensos e se mantiveram íntegros, honestos, dedicados. São grandes exemplos que nós tivemos em nossas vidas. E aí nós temos alguns exemplos negativos para mostrar o quanto pequenas atitudes negativas refletem de forma grave. Quando as pessoas fazem difamação através das famosas fofocas, comentários sobre a vida do outro. É possível você destruir um lar com um comentário leviano sobre a conduta de alguém ali. Me recordo do caso de um local, há pouco tempo isso aconteceu aí no interior de São Paulo, de uma mulher que supostamente seria praticante de um tipo de magia que envolvia sacrifício de crianças, e identificaram erradamente essa pessoa. Os boatos, os comentários começaram a promover uma onda de ódio que levou ao linchamento dessa pessoa. E quantas coisas acontecem porque as pessoas falam que não devem. Se nós não sabemos de nada, se não temos certeza de nada, nos calemos sobre alguém. Nós podemos prejudicar profundamente a vida de uma pessoa. Outro exemplo, ó. Absorvemos informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. Quem nunca viu num programa de TV uma cena de natureza inferior, eu não preciso dizer quais são elas, todos são capazes de saber quais são, e já não se sentiu inclinado àquilo em algum momento da sua vida. Estimulado, instigado. Isso acontece todos os dias. Por isso que nós temos que desligar mais o televisor em casa, ou procurar uma programação que realmente seja digna. Porque há muitas coisas que estão estimulando comportamentos nocivos ali. E hoje, as redes sociais também. Certas postagens que fazem em Facebook e em outros locais estimulam nas pessoas comportamentos, posicionamentos, ideologias profundamente negativas e prejudiciais. E é uma simples colocação que se fez ali. É uma simples foto. Algo pequeno, sem importância. Mas pode estar influenciando alguém. Por isso que nós temos que começar a fazer algo bem seletivo. Se alguém é recorrente em publicar isso, nós não precisamos nem desfazer amizade com essa pessoa. Basta deixar de segui-lo. Nós não vemos mais aquelas postagens que estimulam aquilo que é de natureza inferior. Nós temos que romper com aquilo que estimula o que é de natureza inferior. Senão a gente não evolui, a gente fica estagnado. E aí temos outro exemplo, ó. Já imaginou quanto auxílio espiritual nós já recebemos por pensamentos que nós formulamos? Nosso desejo do bem. Aí vem um benfeitor e nos ajuda. Ou eu tenho raiva de alguém. Quem se liga a mim? Um obsessor. Faço uma prece, recebo o amparo. Odeio alguém, vem ali uma influência negativa. Nós estamos nessas trocas permanentemente. Bem, pega água ali pra mim. Então nós estamos hoje determinando a vida que nós temos por todas essas situações, pensamentos, palavras e ação. Mas eu quero convencer vocês que as pequenas atitudes são muito importantes em nossas vidas, são decisivas. Por isso que eu trago à memória essa passagem do Evangelho de Marcos e Lucas, que foi quando Jesus falou do óbolo da viúva. Quando ele, observando homens e mulheres ricas oferecendo grandes quantias para o templo de Jerusalém, ele viu aquela mulher tão simples, uma viúva. Mulher e viúva naquele tempo de Jesus era o completo abandono. Era um indivíduo estigmatizado realmente na sociedade. E ele viu que a mulher estava dando duas moedinhas muito pobres, muito pequenas, de menor valor naquela época. Jesus chamou os discípulos e falou: ela é quem está doando mais. Porque ela está doando praticamente o que ela não tem, que é dinheiro. Ela está se privando para cumprir o seu dever consciencial, que é dar a oferta ao templo. Jesus não disse que ninguém tem que dar dinheiro a nenhuma instituição religiosa nisso, tá? Muitos usam isso para alegar que é necessário. Essa é uma outra discussão para um outro momento. O que Jesus quis destacar é que algo tão pequeno tem um valor imenso quando nós fazemos atendendo a nossa consciência, ao nosso sentimento de dever. E aí então ele disse isso: ela estava dando mais do que todos. Então as coisas pequenas que nós realizamos têm uma importância muito grande. E nós temos uma mensagem psicografada por Meimei, esse espírito tão amoroso, tão querido, essa personalidade tão marcante que traz mensagens que inspiram tanto, e ela falou sobre as pequenas coisas da vida, a importância que elas têm. Quando alguém se pede oração, referindo-se à caridade, faz que esse alguém me recorde para que eu consiga igualmente ajudar aquele homem. Quantas criaturas me ditam indiferentes e quantas me abandonam por lixo emprestado? Dizem que sou um ego insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surge na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cárter do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas de calha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e rebrotando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente mostrada por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dizes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes, e os dedos livrados da pobre viúva na pensão de um império. Vocês viram quem foi que primeiro falou que são as pequenas coisas que são realmente importantes na vida? Foi Jesus. Ele já nos disse isso. E todas as pessoas que compreenderam de verdade a mensagem de Jesus sabem que a vida, ela é significativa pelas pequenas coisas. As grandiosas têm o seu papel, sua importância, mas são as pequenas atitudes que realmente revelam a nossa vida, o seu valor, a sua importância, e que na soma refletem uma grandiosidade que nós conseguimos imaginar. Uma grande discípula de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, disse isso: olha, nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Quem, não estando um dia angustiado e sofrido, ao ser acolhido com um sorriso por alguém, não sentiu ali confortado naquele momento. Sentiu ali estimulado a mudar aquele estado triste que se encontrava. Essa mulher, ela descobriu algo extraordinário na vida. Que para fazer o bem eu não preciso ter algo grandioso. Basta eu fazer algo. Não importa o tamanho. Um documentário que fizeram e entrevistaram ela, agora a gente precisa que apague a luz, ela falou sobre isso também. O quanto as pequenas coisas são importantes para nós. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Então, ela traduzindo nesse pensamento, essa ideia realmente. Você quer fazer o grande bem para o mundo? Continue fazendo as pequenas obras. Você quer acabar com a fome do mundo? Continue doando 1 quilo de alimento, se é 1 quilo que pode ser doado. Você quer acabar com o frio das pessoas que estão hoje desabrigadas? Continue doando 1 peça de roupa. Você quer acabar com as guerras? Silencie na hora da discussão. Porque tudo isso tem um valor extraordinário. Porque se nós fizermos com o pensamento em Deus, Ele vai multiplicar tudo isso. Porque a minha atitude influencia outro, que influencia outro. E quando nós vamos ver, todos estão agindo assim. Nós não podemos esperar o mundo mudar através de atos grandiosos. Isso não vai acontecer. O homem mais incrível que a humanidade produziu veio e produziu coisas extraordinárias e não mudou o mundo. Mentes inteligentíssimas reencarnam aqui periodicamente, trazem avanços tecnológicos impressionantes e o mundo não muda. O mundo precisa da mudança nossa, diária, simples, das pequenas atitudes. E elas têm um valor imenso, como Madre Teresa diz. Porque elas fazem parte dessa grande obra divina de transformação da humanidade. Ele as multiplicará. O que importa é que nós estamos fazendo a nossa parte, por menor que ela seja. E Jesus, mais uma vez, falou das coisas pequenas, quando ele disse isso: qualquer de vós que der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Até um copo d'água que nós ofertamos em nome de Jesus, quer dizer, com o sentimento que Jesus nos inspira, que é do amor ao próximo, representa algo nesse concerto da vida. Representa uma nota que, somada a milhares de outras, cria essa sinfonia de harmonia que nós vemos no mundo e no universo. Por isso que continuemos fazendo as boas e pequenas atitudes todos os dias, cultivando, porque nós veremos uma terra renovada, veremos um mundo novo a partir da nossa transformação, sem a pretensão de fazer nada grandioso, mas fazendo o simples, mas com muito amor, com muito carinho, com muito afeto pelas pessoas. Espero que esses minutos que nós passamos aqui possam ter sido essa pequena contribuição minha a essa ideia, que não é minha, são desses benfeitores maravilhosos que inspiram a humanidade e que vem passando até nós, até chegarmos aqui, nós que somos tão pequenos, pedindo a Deus, a Jesus, que nos inspire a todos, que nos fortaleçam a levar essas ideias para a nossa vida, para o dia a dia. Juntos e com essas ideias, nós somos muitos e somos grandes para produzir a mudança nessa parte do mundo que nos cabe. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.